dia na cidade, desespero. A vida ainda é dura e só vive quem não tem medo. Os dias são mais longos, as noites nunca acabam. Mas a vida é curta e não se tem tempo pra nada. Tempo pra família, tempo pra fazer dinheiro. Sem espaço pro erro, todos vivem com medo. Pessoas de plástico, sem alma e sem coração, escondidos em suas garrafas, esperando a revolução. Alô, malandragem, agora você se vira. O que sobrou foi cicatrizes, as histórias da esquina. Olhe pra mim, eu sou o Tony Montana. Piscou duas vezes, perdeu sua grana. Cidade partida entre a sul e a norte. O bem e o mal, a vida e a morte. As ruas não perdoam, fio. Aí se eu sei que eu nasci e fui criado em uma cidade sem lei. Aqui é o Rio. There's no law around this town. When things go down, there's never any help to be found. We're left alone to survive in the danger zone. There's no law around this town. When things go down, there's never any help to be found. We're left alone to survive in the danger zone. Where I stay, the police are not polite. Stepping away, they got rights to stop your life. Zion use cameras to spy on and microphones to listen. They hear the bacon sizzling in your kitchen. Ain't no law around this town. You see the way lobbyists gets down. It's worse if your skin's brown. Politics and radio is the same. Put something on the table to get yourself in the game. It's a shame the rules ain't written very clear, and everything changes at the players every year. We gamble with the national debt, but in the end it's the one spending the funds that gets to call the bet. Consumers are the pawns to the banks. They made euros out of Deutschmarks and francs. Cops and all of them bureaucrats is lawless. That's why I carry my insurance regardless. It's no law. Ain't no law around this town. When things go down, there's never any help to be found. We're left alone to survive in the danger zone. No law around this town. When things go down, there's never any help to be found. We're left alone, yeah, to survive in the danger zone. Não adianta só falar, falar, falar e não fazer. Ainda vejo uma luz antes de tudo escurecer. Cidades caem, impérios desmoronam, mas o coração forte balança e nunca tomba. Política vergonha, corruptos e suas leis. Pessoas do bem sumiram, cadê vocês? Todos querem o poder, tudo por dinheiro. É isso que você quer, fazer tudo por dinheiro. Ain't no love around this town when things go down. There's never any help to be found. We're left alone to survive in the danger zone. No love. Surviving the danger, danger, danger zone.